Oi, eu comi seu corpo. Metal, anime, sai fora com as palhas, o que é pesadinha, cheio de cores, barões do shit, cor impostil. Metal, anime, sai fora pras palhas, o que é pesadinha, cheio de cores, barulhos do shit, cor impostil. Farofa da GK é uma ilusão e nunca existiu. Suas como safada, descendo até o chão. Ai, meu cu. Eu tenho medo de batata, socorro aí, Jesus, socorro, kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Caralho! Capitalismo falhou, falha e falhará. Bucetão ao albo, setão corcinha. Bucetão ao albo, setão corcinha. Dança do gatilho, kkkkkkk. Dancinha! Detona, meu brother. Bora joga videogame e dar o botico. Bora joga videogame e dar o botico. Bora joga videogame e dar o botico. Bora joga videogame e dar o botico. Sabrão, se assim, mina.